HMC, rende nos beats. É a selva poluída. Todo mundo pensa que a poluição só se encontra nos lixos, nos rios, no esgoto. Mas é a poluição humana. Nessa selva suja, mais um dia eu sobrevivo. Onde muitos querem buscar respeito com um distintivo. Que tem que viver o hoje e ter fé no amanhã. Ter o terceiro olho mesmo sem seu Tenshinhan. Poucos têm fé em si, muitos contam com a sorte. Não tem como desviar da serpente quando ela der o bote. Muitos dedos por aqui irão te apontar. Almas com mãos sujas, sabonetes não irão limpar. Sua voz é abafada, ninguém ouve seu socorro. Sorria hoje, o amanhã pode ser de choro. Cada um por si. Poucos são seus companheiros. Se ninguém quer te fuder, tu tem que fuder eles primeiro. Pensamentos ruins invadem a minha mente. Não sei se é minha vontade ou se o demônio está presente. Só sou mais um guerreiro que entrou em campo. Pois viu que riqueza não tem valor se não for com o suor do trampo. Destruída por seres que têm prazeres em matar. Arruinada por eles, pois tu não consegue estragar. Todos aqui estão em busca da saída. Para fugir daqui, da selva poluída. Destruída por seres que têm prazeres em matar. Arruinada por eles, pois tudo consegue estragar. Todos aqui estão em busca da saída. Para fugir daqui, da selva poluída. Muitos pra sobreviver no centro fazem mágica. Enquanto a vadia rica quer saber de plástica. Pastores vendem suas profecias falsas. Mentem em nome de Deus pra encher o bolso das suas calças. Aqui muitos esqueceram ou não sentem o amor. Sou a caça, mas o ódio faz que eu vire caçador. Nessa selva de concreto que eles chamam de cidade, sobreviver não é certo, tem que ter mais que vontade. Terra comercializada, desvalorizada, industrializada. Pagam milhões por algo que não tá valendo nada. Ambição é a contaminação que percorre suas artérias até atingir seu coração. E ainda assim, não creio que está tudo perdido. Acho que Deus existe, mas por ele fomos esquecidos. Mas Deus, eu não irei julgar. Deve ser foda pra ele ver os seus filhos se matar. Destruída por seres que têm prazeres em matar. Arruinada por eles, pois tudo consegue estragar. Todos aqui estão em busca da saída. Para fugir daqui, da selva poluída. Destruída por seres que têm prazeres em matar. Arruinada por eles, pois tudo consegue estragar. Todos aqui estão em busca da saída. Para fugir daqui, da selva poluída. Thank you.